vagabundo, samba na ponta do pé. Se envolve com todo mundo, fica fora só quem quer. Mas você, benzinho, é o meu dengue. E quando chega a noite, eu só quero te ver. Me arrumo, me enfeito e chamo por você. Que eu vou descer com você pra zoeira. Que eu vou descer pra ver você na brincadeira. Que eu vou descer com você pra zoeira. Que eu vou descer pra ver você. Do pé, se envolve com todo mundo, fica fora só quem quer. Mas você, benzinho, é o meu dengue. E quando chega a noite, eu só quero te ver. Me arrumo, me enfeito e chamo por você. Que eu vou descer com você pra zoeira. Que eu vou descer pra ver você na brincadeira. Que eu vou descer. Zoeira, que eu vou descer pra ver você na brincadeira. Pra ver você na brincadeira.